componho meus versos, artes e rabiscos. DJ nos toca discos. É isso que vivo, eu represento a rua, embaixador da rua. Iniciando a session, vou em casa amarela. Lá o skate é intenso, skate or die. Eu cresci por ali, o prazer de rimar. A criatividade é a cama e eu costumo deitar. Yellow House, Yellow House. Como? Ter prazer em fazer, vira lazer na intenção, reação, modição, conexão. Som do coração. Som do coração. Meus afazeres são meus corres, minha evolução. O que acredito, o que faço, minha inspiração. Eu gosto disso, baseado em minha história real. Sem brigas, sem família, a paz em minha trilha. Tenho que estar atento, senão acabo sem assunto calado. Pensativo, amuado, num quartinho deprimido. Uns querem brigar, eu só quero o que é preciso, rapá. Criativismo, risco, anota uma tecla, um quadro, em melodias totais e reta. Dimensão, canção, perspectivas, poesias abertas, virtuais e reais. Indo pras ruas, querendo uma vida melhor, melhor. Quer prazer em fazer, vira lazer na intenção, reação, modição, conexão. Grande.